Oh! curta Pierre, je regrette ma vie. Ce que tu voudras, go, tu m'attends, go, tu m'attends, go. Oh, acordar de manhã e ter desde o princípio aquele sorriso, aquele contentamento de estar vivo, mesmo que a noite tenha sido de pesadelos bastante reais e que a noite tenha começado com saudade. Mesmo quando isso acontece, devemos sempre acordar com um sorriso, porque é sempre melhor esse pesadelo, é sempre melhor essa noite a começar com saudade do que acabar por aí. Eu sei, temos muitas vezes medo do que aí vem, mas é exatamente na altura mais crítica que o guerreiro tem que se sobrepor ao amedrontado. Hoje iniciamos com Bizet e Maria Callas, uma obra que espalha o contemporâneo da música clássica, da música erudita. Vamos continuar nesta senda, mas não com ópera. Mas eu espero que gostem. Bom dia. Thank you. E depois da Chiquitita, que nos faz lembrar de velhos tempos quando éramos mais chiquititos, vamos agora para uma Nights with White Shedding. Aliás, Nights in White Shedding. A música que também faz parte um bocadinho do nosso imaginário. Ou não? Thank you. As músicas são capazes de nos fazer sonhar. Trazem à memória memórias esquecidas. Trazem à mente pensamentos que desconhecíamos que existiam dentro de nós. O mais fantástico da música é que ela é intemporal. A música não fica velha. A música é capaz de nos fazer sentir beleza, mesmo às vezes com os sons de fundo do disco de 78 rotações, ou até do próprio cilindro. Há músicas que eu conheci em 2009, de 1902, 1904, e das quais guardo grandes momentos de magia. Elas foram gravadas 107 e 105 anos antes. E por pouco, tinham nascido no século antes de nascer. Lá fora, posso sentir um fresco cheiro a relva. Um fresco cheiro à natureza. Eu gosto. Vou desfrutar dele e, entretanto, desejo-lhe um bom dia. O programa Azul Turquesa volta na próxima segunda-feira, exatamente às 9 horas. Bom dia. Thank you.